Ficheiro 31, página 275, capítulo 16. Domingo 1 de junho a terça-feira 10 de junho. Ao cabo de 6 meses de cogitações infrutíferas, o mistério do desaparecimento de Harriet Vanger abriu uma pequena brecha, quando, nos primeiros dias de junho, Mikhail descobriu 3 peças totalmente novas do quebra-cabeças. Duas encontrou-as sozinho, com a terceira teve ajuda exterior. Depois da visita de Erika em maio, voltara a estudar o álbum durante horas, examinando as fotografias uma a uma, a tentar descobrir o que fora que o fizera reagir. Falhara mais uma vez, de modo que pusera o álbum de lado e voltara ao trabalho na crónica da família. Um dia, em junho, estava em Eddestat a pensar numa coisa completamente diferente, quando o autocarro em que seguia entrou na Jernvägsgatan e de repente viu, com perfeita nitidez, o que tinha andado a germinar-lhe no fundo da cabeça. Foi como se um raio o tivesse atingido. Ficou tão confuso que continuou no autocarro até à última paragem diante da estação do comboio. Aí apanhou primeiro o autocarro de volta a Hedeby para verificar se tinha razão. Era a primeira foto do álbum, a última tirada a Harriet naquele fatídico dia na Jernvägsgatan, quando ela estava a assistir ao desfile do Dia da Criança. A fotografia destoava do conjunto do álbum. Fora lá posta por ter sido tirada no mesmo dia, mas era a única que não tinha como tema o acidente na ponte. Sempre que ele, e supôs qualquer pessoa, via aquele álbum, eram as pessoas e os pormenores do que acontecera na ponte que atraíam a atenção. Não havia drama na foto de uma multidão a assistir ao desfile do Dia da Criança várias horas antes. Henrique Vanger devia ter olhado para aquela fotografia milhares de vezes, uma dolorosa recordação de que nunca mais voltaria a ver Harriet. Não fora, porém, a isso que Mikhail reagira. A foto fora tirada do outro lado da rua, provavelmente da janela de um segundo andar. A objetiva grande angular apanhara a parte da frente de um dos carros alegóricos. No reboque havia mulheres envergando fatos de banho cintilantes e calças de harém a atirar guloseimas para a multidão. Algumas dançavam, 3 palhaços saltavam à frente do carro. Harriet estava na primeira fila de espectadores que enchiam o passeio. Junto dela estavam 3 outras raparigas, claramente colegas de escola, e atrás e à volta delas havia pelo menos 100 outras pessoas. Fora isto que Mikhail notara subconscientemente e que de repente viera à superfície quando o autocarro passara pelo local. A multidão de espectadores comportava-se como qualquer outra multidão de espectadores. Os olhos das pessoas seguem sempre a bola numa partida de ténis ou o disco num jogo de hóquei no gelo. As que estavam mais à esquerda olhavam para os palhaços, mesmo em frente delas. As mais próximas do carro olhavam para as raparigas escassamente vestidas. As expressões dos rostos eram calmas. As crianças apontavam, algumas riam. Toda a gente parecia feliz. Toda a gente, menos Harriet. Harriet Vanger estava a olhar para um dos lados. As 3 amigas e toda a gente em redor olhavam para os palhaços. Mas o rosto de Harriet estava voltado 30 a 35 graus para a direita. O olhar dela parecia fixado em qualquer coisa do outro lado da rua, mas para lá do limite esquerdo da fotografia. Mikhail pegou na lupa e tentou distinguir os pormenores. A foto fora tirada de demasiado longe para que pudesse ter a certeza absoluta. Mas, ao contrário dos que a rodeavam, o rosto de Harriet estava mortalmente sério. A boca dela formava uma linha fina e direita. Tinha os olhos muito abertos, os braços pendiam-lhe molemente ao longo do corpo. Parecia assustada, assustada e furiosa. Mikhail tirou a foto do álbum, enfiou-a numa capa de plástico e foi esperar o próximo autocarro para Eddestat. Apeou-se na Jern Vagsgatan e foi colocar-se debaixo da janela de onde a fotografia devia ter sido tirada. Ficava no limite daquilo que constituía o centro da cidade de Hedestad. Era um edifício de madeira com dois pisos que albergava uma loja de vídeos e a camisaria Zundström, fundada, segundo a placa fixada na porta da frente, em 1932. Entrou e verificou que a loja se distribuía por dois níveis. Uma escada em espiral dava acesso ao piso superior. No alto da escada havia duas janelas voltadas para a rua. Posso ajudá-lo? Perguntou um vendedor, já de certa idade, quando Mikhail tirou a foto da capa de plástico. Havia apenas mais duas ou três pessoas na loja. Bem, só queria ver de onde foi tirada esta foto. Posso abrir a janela por um instante? O homem disse que sim. Mikhail viu o local exato onde Harriet estivera. Um dos dois edifícios de madeira que apareciam atrás dela na fotografia tinha desaparecido, substituído por um prédio de tijolo. O outro fora, em 1966, uma papelaria. Agora era uma loja de produtos dietéticos e um solário. Fechou a janela, agradeceu ao homem e pediu desculpa pelo incómodo. Atravessou a rua e foi colocar-se exatamente onde Harriet estivera. Tinha bons pontos de referência entre a janela do segundo piso da camisaria e a porta do solário. Voltou a cabeça e olhou ao longo da linha de visão de Harriet. Tanto quanto podia dizer, ela estivera a olhar para a esquina do edifício que albergava a camisaria Zundström. Era uma esquina perfeitamente vulgar, com uma rua transversal que desaparecia para lá dela. O que foi que viste ali, Harriet? Mikhail guardou a foto na sacola e foi a pé até ao parque da estação. Sentou-se na esplanada de um café e pediu um latte. Sentia-se subitamente abalado. Os policiais ingleses chamavam aquilo New Evidence, que tinha um som bem mais impressionante do que o vulgar Novas Provas Materiais. Viram uma coisa completamente nova, uma coisa em que ninguém reparara ao longo de uma investigação que marcava passo havia 37 anos. O problema era que não tinha a certeza do valor desta nova informação, se algum valor tinha. E, no entanto, não conseguia impedir-se de sentir que acabaria por revelar-se significativa. O dia de setembro, em que Harriet desaparecera, fora dramático de várias maneiras. Fora um dia de festa em Hedestad, com milhares de pessoas novas e velhas a encher as ruas. Fora o dia da reunião anual da família Vanger na ilha de Hedeby. Só estes dois acontecimentos já representavam um desvio às rotinas quotidianas da Terra. O acidente na ponte ofuscara tudo mais. O inspetor Morel, Henrique Vanger e todos os outros que se tinham debruçado sobre o desaparecimento de Harriet tinham-se concentrado nos acontecimentos na ilha. Morel escrevera inclusivamente que não conseguia libertar-se da suspeita de que o acidente e o desaparecimento de Harriet estavam relacionados. Mikhail tinha agora provas de que isto não era verdade. A cadeia de acontecimentos não se iniciara na ilha e sim em Hedestad, várias horas antes. Harriet Vanger vira qualquer coisa ou alguém que a assustara e a fizera correr para casa para falar com o tio, que infelizmente não tivera tempo para a ouvir. Então acontecera o acidente na ponte e então o assassino atacara. Mikhail fez uma pausa. Era a primeira vez que formulava conscientemente a assunção de que Harriet fora assassinada. Aceitava a convicção de Henrique Vanger. Harriet estava morta e ele andava à caça de um assassino. Voltou ao relatório policial. Entre todos aqueles milhares de páginas, só uma pequena parte lidava com os acontecimentos em Hedestad. Harriet estivera com três colegas de escola que tinham sido interrogadas. Tinham-se encontrado no parque da estação às 9 da manhã. Uma das raparigas ia comprar uns jeans e as outras foram com ela. Tomaram café na cafetaria da loja e em seguida tinham-se dirigido ao campo de jogos, onde tinham deambulado por entre as bancas de diversões e encontrado outras colegas de escola. Ao meio-dia tinham voltado ao centro da cidade para assistir ao desfile. Pouco antes das 2, Harriet dissera-lhes subitamente que tinha de ir para casa. Tinham-se despedido junto de uma paragem de autocarros perto da Jernvägsgatan. Nenhuma das amigas notara nada de especial. Uma delas era Inger Steinberg, a que descrevera a transformação de Harriet ao longo do último ano, dizendo que se tinha tornado impessoal. Dissera que Harriet se mostrara taciturna, o que era habitual, e que, de um modo geral, se limitara a seguir as outras. O inspetor Morel falara com toda a gente que tinha encontrado a Harriet naquele dia, nem que fosse apenas para dizer olá no quintal da casa da família. Os jornais tinham publicado uma fotografia enquanto a busca estava a decorrer. Depois de ela ter desaparecido, vários habitantes de Edastat tinham telefonado para a polícia a dizer que julgavam tê-la visto no dia do desfile, mas ninguém comunicara nada de invulgar. Na manhã seguinte, Mikhail foi encontrar Henrik Wanger à mesa do pequeno almoço. Disse-me que a família Wanger ainda tem interesses no Edstatskuriren. É verdade. Gostaria de ter acesso ao arquivo fotográfico deles, de 1966. Wanger pousou o copo de leite e limpou o lábio superior. Mikhail, o que foi que descobriste? Mikhail olhou o velho nos olhos. Nada de sólido, mas penso que talvez tenhamos cometido um erro no respeitante à cadeia de acontecimentos. Mostrou a foto a Wanger e explicou-lhe o que pensava. Wanger ficou sentado, sem dizer nada, durante muito tempo. Se tenho razão, temos de investigar o mais para trás que pudermos o que aconteceu em Edastat naquele dia e não apenas o que aconteceu na ilha, continuou Mikhail. Não sei como fazê-lo passar tanto tempo, mas devem ter sido tiradas, durante os festejos do dia da criança, montes de fotografias que nunca foram publicadas. São essas que quero ver. Wanger usou o telefone da cozinha. Ligou para Martin, explicou o que queria e perguntou quem era o atual editor fotográfico do jornal. 10 minutos mais tarde, as pessoas necessárias tinham sido contactadas e o acesso garantido. O editor fotográfico do Edastatskuriren era Madeleine Blomberg, a quem chamavam Maja. Era a primeira mulher com aquele cargo que Mikhail encontrava no jornalismo, onde a fotografia continuava a ser basicamente uma forma de arte masculina. Uma vez que era sábado, a redação estava deserta, mas aconteceu que Maja vivia a escassos 5 minutos de distância, de modo que se encontrou com ele à porta de jornal. Maja trabalhara no Edastatskuriren a maior parte da sua vida. Começara como revisora em 1964, depois fora retocadora de fotografia e passara vários anos na Câmara Escura, funcionando ocasionalmente como fotógrafa, quando o pessoal titular não chegava para as necessidades. Conseguir um cargo editorial, em seguida um lugar a tempo inteiro, na secção de fotografia, e havia já há 10 anos, quando o velho editor fotográfico se reformara, passara a chefiar o departamento. Mikhail perguntou-lhe como estava organizado o arquivo fotográfico. Para dizer a verdade, está um bocado confuso. Desde que temos computadores e fotografia digital, arquivamos tudo em CD. Tivemos cá um estagiário que passou algum tempo a digitalizar no scanner as fotos antigas mais importantes, mas só uma pequena percentagem do fundo está catalogada. As fotos mais antigas estão arrumadas por data, em pastas de negativos. Uma parte está na redação, o resto no armazém, no sótão. Estou interessado em fotos tiradas durante o desfile do Dia da Criança, em 1966. Mas também em quaisquer outras que tenham sido feitas nessa semana. Fröken Blomberg lançou-lhe um olhar interessado. Está a falar da semana em que a Harriet Wanger desapareceu? Conhece a história? Seria impossível trabalhar no Curira numa vida inteira e não a conhecer. E quando Martin Vanger me telefona logo de manhã, no meu dia de folga, tiro as minhas conclusões. Apareceu alguma coisa de novo? Blomberg tinha faro jornalístico. Mikhail abanou a cabeça com um pequeno sorriso e deu-lhe a história de fachada. Não, e não acredito que alguma vez alguém descubra a solução desse quebra-cabeças. É mais ou menos confidencial, mas a verdade é que fui contratado para escrever a autobiografia do Henrik Vanger. A história da rapariga desaparecida é um tema acessório, mas é também um capítulo que não posso ignorar. Ando à procura de qualquer coisa que nunca tenha sido usada para ilustrar esse dia, da Harriet e das amigas. Maja fez um ar de dúvida, mas a explicação era razoável e não seria ela a questionar a história, tendo em conta o papel dele.